que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Nascimento. Boa tarde, galera. Começando aqui na RioSulRádio.com, mais um Classic Rocks até as 4 da tarde. 2 horas de rock and roll pra você ficar à vontade e curtir o seu momento da melhor maneira possível, ouvindo o que tem de melhor no rock. Tá ok? Portanto, fica à vontade. E aqui uma pequena explicação. Você vai pensar que eu pirei, viajei na maionese, viajei mesmo. A gente estava fazendo, alguns meses atrás, os 50 melhores álbuns ao vivo. Eu tava lá em casa pensando, falei, caramba, eu não toquei Judas, não toquei o Ao Vivo do Metallica, eu não toquei Ozzy, eu não toquei o Lynyrd Skynyrd, eu não toquei Rainbow, Guns, Queen, Peter Frampton. Você viu como é que ficou a minha cabeça, né? E realmente, conferindo aqui com o Marquinho, eu deixei de tocar esses álbuns que a gente fez aqui, segundo a revista Road Crew, que lançou os 50 álbuns, melhores álbuns ao vivo. A gente tentou fazer e eu já tinha encerrado, mas não é nada disso. Ainda faltam todas essas bandas que eu acabei de citar agora pra vocês. Legal? Portanto, hoje você vai ver álbuns clássicos ao vivo do Judas Priest, Metallica, Ozzy Osbourne e Whitesnake. Legal? O álbum do Judas Priest é Unleashed in the East, um clássico dos álbuns ao vivo. Se você não tem, meu amigo, você tem que ter isso aí, tá? E aqui no Classic Rocks você ouve. Vamos lá, Judas ao vivo com Delivery in the East. Classic Rocks. Feeling like we're ready to kick it to the night. No hesitating. That's not unusual. It's just that the moon is full and you decided to go. And here I sit, hand on the telephone, hearing a voice I've known a couple of light years ago, and it's straight for a fall. Well, we both know what memories can bring. Living now is the rest. Yes, we both know what memories can bring. Living now is the rest. Now you're standing all around with snow in your hair. Now we're looking out the window of a crummy hotel on the Washington Square. Hey, this Yeah. surprise. You're in for a shock. Ah! London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't see me at all. Oh, hear my warning, never turn your back on the river. You'll soon shake the fear, and never knowing if I'm here. I'm flying and shameless, not turn and nameless, except for the river. Or if you like, Jack the Knife. Mais uma vez explicando a vocês, a gente tá voltando aqueles 50 álbuns clássicos do rock ao vivo, que eu deixei de fazer alguns não, 8 ou 12, alguns, tô tirando o meu da reta legal, tá? Você ouviu aí um álbum clássico do Judas Priest, Unleashed in the East, tá? Se você não tem, agora você já tem. The Reaper, Starbreaker, Rock Forever, Genocide, Exciter, Diamonds and Rust e Delivering the East. Da Judas ao vivo, um clássico. Legal? Agora a gente vai pro break e na sequência, um álbum ao vivo do Metallica que você que é fã, você tem que ter, meu amigo. É Love Shit, aliás, Live Shit. Daqui a pouquinho. Classic Rocks. Classic Rocks. É isso aí, cara. Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Explicando mais uma vez, one more time. A gente tá aqui com os 50 melhores álbuns ao vivo. Segundo pesquisa da revista Billboard. Eu sempre falo, é Road Grill. Tá? Meus filhos assinam essa revista e é lógico que eu vou ler para ficar por dentro das bandas atuais e também coisas antigas que eles não deixam de mostrar os clássicos, contar histórias, as histórias das bandas todas, tá? E eles fizeram essa pesquisa, aliás, tem uma que a gente vai fazer pro ano que vem, vou deixar pro ano que vem. São os melhores sucessos do ano de 1984. Certo a época, espera, não são álbuns não, são músicas. Vai ter muita música do ano de 84, mas vamos deixar isso para 2015, tá ok? Vamos lá, o álbum ao vivo do Metallica é Live Chicks. Gostou? Gostou do nome, né? A gente começa com Enter Sandman, uma das melhores do Metallica que eu gosto. Um dos clássicos, vamos lá. Thank you.

cara, meu filho mais novo é fã do Metallica, eu já ouvi tudo quanto é show do Metallica, já vi, quer dizer, tudo quanto é show do Metallica que você pode imaginar. Inclusive o último agora lançado em 2013, se eu não me engano. E vem música nova aí, a gente já tocou aqui na programação do Classic Rocks, a música demo, a gravação demo da nova música, se eu não me engano, é Lords of the Summer, isso mesmo. Lords of the Summer é a música que eles lançaram agora demo. Mas daí pode mudar, pode nem entrar no álbum. Do último, penúltimo álbum, tá? Do penúltimo álbum, Death Magnetic, que a gente lançou uma música antes de sair o álbum. Depois essa música virou duas músicas. Mas isso acontece. Mas vocês já ouviram, já sentiram qual vai ser o peso. Metallica continua com aquele som pesado, maneiro, pra quem gosta de metal. Valeu? Você ouviu aí, ó, Sad But True, Motor Breath, olha só, Master of Puppets, um clássico do, também do Metallica, aí tá vendo, eu falei no outro programa, foi Honda Bell Dolls, Metallica ao vivo, e Enter Sandman, que me desculpe os fãs do Metallica, mas a versão do Motorhead pra mim dá de 10 a 0, tá ok? Bom, Metallica ao vivo, live chats, a gente vai pro break, os melhores álbuns ao vivo, você tá curtindo aqui no Classic Rocks, e depois do break, é ele, cara, Mr. Madman, é, não sabe quem é? Já você vai saber. É isso aí, Classic Rocks, aqui na RioSulRádio.com, outubro, 4 aninhos, meu amigo. A gente tava recordando aqui agora, eu e o Marquinhos conversando, né, dos especiais que já tiveram do primeiro aniversário, né, cara? Da rádio. Do primeiro aniversário da rádio, Kiss, Led Zeppelin, Black Sabbath, Ozzy, e teve do aniversário da rádio, que foi o Metallica, cara. Foi dia 13 de agosto de 2011. Foi especial do Metallica. Foi especial do Metallica. Foi o primeiro especial que a gente fez aqui. Tá mole? Tá aí, ó, você que ouviu o live Cheats Metallica aí, agora pode ficar contente. Valeu? Mas agora chegou a vez de Mr. Madman, ele? É, Ozzy Osbourne, ou Michael Anthony Osbourne. Se anunciasse Michael Anthony, você ia imaginar que seria um cantor de música pop, né? Nada a ver. É o Ozzy, tá ok? Bom, o álbum é Live Loud, um clássico de 93, tá? 1993. Eu tenho esse DVD na minha mesinha de cabeceira, meu amigo. Quando eu tô de baixo astral, põe pra ver o Ozzy. Cara, 2 horas depois eu tô outro. É, ele se arranha todo, se rasga. Bom, faz o diabo no palco. Pra mim, a melhor performance do Ozzy foi no Live Loud. De repente, você pode ter outra opinião, mas é lógico, cada um tem a sua própria opinião. Vamos lá ouvir? Olha, a gente começa com Back of the Moon. Vem comigo. Classic Rocks. Yeah. o nome dessa turnê é The Last Tour Tour. Que o Ozzy anunciou que seria a última turnê da banda, que ele não ia cantar mais. Isso em 93, hein, cara? Tá? Há 21 anos atrás. Graças a Deus, ele não cumpriu o que ele prometeu. O nome dessa turnê é The Last Tour Tour. Tá? A turnê da última turnê. É, coisas de Ozzy Osbourne, meu amigo. Fazer o quê? Mas isso aí, ó. No More Tears, a minha música predileta do Ozzy. Uma das, tá? No More Tears, Mr. Crowley. Outra também, que é a versão original, com Randy Rhoads nas guitarras, meu amigo. É o seguinte. Crazy Train, Bark of the Moon e... É, Bark of the Moon foi a primeira, Adolfo. Viaja não, tá? Live Louds, tá aí pra você de 1993. Um clássico, um dos 50 clássicos dos álbuns ao vivo, segundo pesquisa da revista Road Crew. Valeu? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break, a saideira. A cobra vai fumar, meu amigo. Vai fumar, vai dar um tapa, vai tragar, vai fazer de tudo com o Whitesnake aqui, já já. Pois é, Classic Rocks, é isso mesmo, cara. Todo sabadão, 2 da tarde até as 4, você fica à vontade, curte seus momentos, seu momento da melhor maneira possível, ouvindo o seu rock and roll, seus clássicos, aliás, os clássicos do rock, as novidades, lançamentos, coisas antigas, coisas diferentes que a gente procura fazer, como tributos ao vivo, primeiros álbuns, bom, né, tudo isso a gente mistura, dá o Classic Rocks pra você, pra não ficar aquela mesmice. Aqui não tem basicão, não. Basicão só em banco. Alô? Bom, chegamos ao final com Whitesnake, cara. É, Whitesnake, o clássico álbum é Live in the Heart of City, com David Coverdale, um dos maiores vocalistas que eu já ouvi do rock até hoje. Aliás, eu sou chato, cara, eu gosto das formações clássicas e da formação clássica do Deep Purple. Quando saiu o Ian Gillan, eu já falei, eu não vou ouvir mais, cara. Aí lançaram o Burn, com o senhor David Coverdale cantando. Não preciso falar mais nada, né, cara? Você já ouviu o álbum Burn? Ouça e depois me diga, ok? David Coverdale, ele criou o Whitesnake, aliás, ele e Ozzy tem uma coisa em comum. São dois band leaders, são dois caras que sabem formar uma banda como ninguém. As bandas que eles formam, meu amigo, só tem gente ótima. Não é brincadeira, não. E você vai poder conferir ao vivo agora do álbum Live, The Heart of the City, com Whitesnake, com Fool for Your Loving. Vamos lá. We'll be right back. title track of the second album we did. It's a song called I'm gonna give you all my love. me fucking hear you. Let me hear you. Yeah. once again, London. Thank you. I'm cara. Brincadeira, hein? Whitesnake. É, rapaz, eu pensei que não daria certo a carreira solo do David Coverdale. Graças a Deus eu me enganei, tá? Cara, tem muita coisa boa pra gente curtir. Você ouviu o clássico álbum Live in the Heart of the City. Você ouviu Walk in the Shadow of Blues. Tem também Take Me With You. Olha, como é que é? Take Me With You. É Ready and Wiley. Olha, Love Hunter é um clássico também dele. E Fool for Your Loving. Whitesnake. Fechando aqui pra você o programa com os 50 melhores álbuns ao vivo da história do rock. Tem mais semana que vem, não sai daí, tá ok? Sabadão, meu amigo, aquela velha história. Se for sair, se for beber, não dirija. Classic.